Você nasceu pra mim, eu pra você. Sonhei com você, baby, esta noite não posso te esquecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Eu tenho uma chama ardente queimando em meu peito. Mesmo se eu não quiser, baby, não tem mais jeito. Tão fácil é falar, difícil é viver. Longe do seu sorriso, distante de você. Tentei me libertar, caí, foi na prisão. No leito do amor, nas garras da paixão. E a solidão é fruto da saudade. Sentimento vem crescendo pouco a pouco de verdade. Eu não sei me encontrar sem o seu olhar. Se me falta seus carinhos, tá me tirando. A felicidade é viver bem perto de você, dividindo o mesmo ninho, de mão dadas a crescer. Pode até acontecer tão bem cedo ter um fim. No momento te desejo, quero ter você pra mim. Sonhei com você, baby, esta noite. Esta noite não posso te esquecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Sonhei com você, baby, esta noite. Esta noite não posso te esquecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. É um jogo essa paixão, dá as cartas do coração. Doa pela emoção pra vencer a solidão. É tão pouco que te peço, tão pequeno, simples gesto. Pois é tudo que espero, meu bem querer, amor eterno. Deixe me aproximar e me ver no seu olhar. Se tudo isso for um sonho, não me deixe acordar pro pesadelo de viver. Baby, sem ter você pensar é pura ironia, já me faz sofrer. Eu nasci pra semente, nasci pra morrer. Morrer de amor, amor por você. Mas no entanto o que eu quero é viver nesse paraíso que é juntinho de você. Sonhei com você, baby, esta noite. Esta noite não posso te esquecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Sonhei com você, baby, esta noite. Esta noite não posso te esquecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Eu te confesso, não consigo te esquecer. Algo nasceu em mim tão forte por você. Eu não sei se foi o seu olhar ou o seu sorriso que me fez se apaixonar. Pois fui contar estrelas pra ver se te esquecia. Cada uma que eu contava, sua imagem aparecia. Se a paixão for pecado, sou um pecador. Pois por você, baby, estou morrendo de amor. Nem mesmo se o tempo parar e o sol no céu não mais brilhar, mesmo assim não vou deixar de te amar. Sonhei com você, com você, baby, essa noite. Essa noite não posso te esquecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Sonhei com você, baby, essa noite. Essa noite não posso te esquecer. Você nasceu pra mim.